passado é o meu futuro. E o meu tempo é o infinito. Verdade, e eu não tenho mais idade, e o meu passado é um.